Τώρα είναι σκοτωμένη η Λετσφόξ. Prossiga. Pedindo autorização de reboque do pátio 3 para a posição 10 do pátio 1. Autorizado iniciar, chame na saída do pátio 3, aguardando ingresso do pátio 1. Sim, Whisky Gillette Fox pronto para o ingresso. Autorizado. Ingresso, Fátima. Sente. para o pushback acionamento no 5, gol na 331. No 331, livre, chame táxi. Obrigado. Let's Fox, eu vou finalizar também, boa noite. Confirme, senhor. Estou ciente, boa noite. Boa noite. Salvador, informa o término do giro dos motores do Mike Hotel, Mike, tá? Muito boa noite, obrigado. Boa noite. Voador, gol 1331, acionou, 59 a bordo, 49 de autonomia, até na Galeão, está pronto o táxi. Confirma o alternado? Galeão. O ponto de espera chame pronto, 1003 ajustado. Chamará no 331. Autorizado a linha ainda com a pista no zero, 120 graus com 4 nós, 1-3-3. Bora, 3-3-1, só 3. Torre Salvador, Webjet Whisky, Juliette Eco. Liga. Muito bom dia, Torre. Whisky, Juliette Eco solicita autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1, no posição 05. Autorizado, mantenha escuta até o término e reporte no teste. Juliette Eco, forçará grato. Salvador, bom dia, TAM 3601, autorização São Paulo, nível 360. Aguarde cópia. Pode dar. 331, 938, 1935. Corrida 198. O 198 no 331. Tan 3601, cópia. Bom dia, Gono 331, no gato radar, subi, manter o nível 400, oi, Dael. 400, Dael, Gono 331. Dael, lida, bridge. Bridge intercepta Pesulu no meio e segue conforme rota do plano. Controle 1 no 9, decimal 8 e aciona 5045. Autorizado São Paulo, 360, decola da pista 10, curva direita, Dael Leda, direto bridge, 198 controle, acionando 5045 pela Upper Zulu no meio. Chama pronto. Valeu. Agora com Recife, frequência 133, decimal 25, alterne 251. 3325, 251, obrigado senhor, tenha um bom dia. Obrigado, tenha um bom voo. Obrigado. Torre, Whisky Juliette Eco na saída do pátio 3, pronto para ingressar no pátio 1, posição 05. Ciente, está livre até o portão. Juliette Eco, ciente, grato. Torre Whisky Juliette Eco informando o término do reboque do pátio 3 para o pátio 1, posição 05. Grato, bom dia. Ok, Eco, obrigado, bom dia.